457 17, 122 a bordo, 3h40, alterna com fim. Saque-se à direita até o ponto de espera da 1-0, o ajuste é 1-0 no meio, reposte pronto para decolagem. 16, ainda vai reportar pronto. Jet 5898 cleared to take off runway 10, wind is variable with 02 knots. Wait, what? India. Roger. Quanto no ponto espera 5717? 5717, alinhar e manter a 1-0. Web 5898, airborne at 06, contact departure on 120.8, good day, sir. Yes, sir. Control, Webjet 5898, with you. 98 with our contact on the patch, flight maintain level 340, dial the patch. You find direct left intersection. Ahead and left. Panic 240. Minutos, devido à aeronave da companhia que decolou à frente, é no mesmo nível e mesma rota aqui. Jet 6749, chame Recife, frequência 251. Chamar Recife 1251, Webjet 6749, bom dia. 5717 está autorizado a decolagem da 10. O vento é variável, com 0,2 nós. Está iniciando, obrigado. Decolado aos 1-1, chame o controle, 1-20-8. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Nada, igualmente. Controle Salvador, bom dia, 5717, passando 2700. Bom dia, objeto 5717, contato radar, se manter o nível de voo 340, beleza. 34, bandoleiro, obrigado. Jet 58, 98, contact Recife Center, frequency 125.1, send able 133.5. 251-3325, bom dia. Controle Salvador, levantando Oscar Hotel Kilo. Bom dia, Oscar Hotel Kilo, aciona identificação, chegada à mar e desça para 2000 pés, o ajuste altímetro no 0 no MIA. Reporte no localizador estabilizado, Oscar Hotel Kilo. 2016, reportará estabilizado no LOC Oscar Hotel Kilo. Tá, pior que eu tô aqui. Tá, pior que eu tô aqui. controle de Salvador. Bom dia, eu vou 1995 com a E. Está precisando 240 para 160. Bom dia, senhor, identificação, chegada bom, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro no 06. 717, chame Recife, frequência 1251, na turn 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, aqui o Azul X-Ray Charlie, bom dia. Bom dia, Azul X-Ray Charlie, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio 1, ponte número 8. Gente, tá autorizado, inicie o reboque e chame para ingressar no pátio principal o Alpha X-Ray Charlie. Gente, obrigado. Tux, American 980, taking in Foxtrot. American 980, Skokainan, to descend flight level 050, among arrival. Stay down to 050, I'm on arrival, American 980. Escuta o quilo estabilizado no zero. Escuta o quilo, complete LS, chame a torre 198612. 1186, grato. Salve Salvador, muito bom dia, Gono 804, formação Eco na BOMF. Bom dia, Gono 804, aciona identificação, chegada BOMF, desse bateu nível 060. Identificou 060, identificou, Gono 804. Reporte passando externo, o Oscar Hotel Kilo já tem o tráfego à vista, o ajuste está no 0 no 6. Está no 0 no 6 no ajuste, Oscar Hotel Kilo. exame externo, deixei trazer o Oscar até o quilo. Gente, Oscar até o quilo, livre pouso não no zero, vento é variável com 0,2 nós, Oscar até o quilo. Autorizado no 1-0, Oscar até o quilo. Solo Salvador, solicito autorização para a ingressão à faixa principal, Alpha XL Charlie. Ok, tá autorizado, Alpha XL Charlie, agilize o reboque até o gate 8. Ok, excelente, obrigado. Até o quilo no solo aos 3-1, eu vou tocar o hangar? Para estar. Ok, táxi então pela Alfa, táxi à direita, mantenha a minha escuta, táxi pela Alfa, reporte para ingressar no pátio principal para o cruzamento do mesmo. Apertará para o ingresso na pátio principal? Na sua escuta, esse cara está aqui, né? Torre 1-8 mesmo. Torre 18-6, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Igor 1995. Bom dia, Igor 1995. Ajuste no 0 no 6, tráfego avistado, está livre o pouso na 1-0. O vento é variável com 0,2 nós, Igor 1995. Livre pouso na 1-0, Igor 1995. Ajuste altímetro no 0 no 6. 4000 no 0 no 6, no 804. Torre 4, chame na Lima para continuar o táxi até aeroestar.